E aí, DJ Nenê? Cê é louco, cachorro. O que tá acontecendo com esses bailes, pai? Pro Nenê, traz do Médio, do Médio. Trinja de manhã atrás com aquele beat gostosinho. Minhas duas amigas loucas, uma beijando a outra. Imagina as duas chupando a minha rola. Imagina as duas chupando a minha rola. Minhas duas amigas loucas, uma beijando a outra. Imagina as duas chupando a minha rola. Imagina as duas chupando a minha rola. Que beijo gostoso, amiga. Vou pensar naquelas duas que mamou. Vou pensar naquelas duas que mamou. Vou pensar naquelas duas que mamou. Gamo. Na dúvida nem encosta, é o DJ Nenê. Porque meu piru jogamo. Porque meu piru jogamo. Ó, e eu como teu povo gamo. Ó, porque meu piru jogamo. Aê, atura ou surta, aê. Sua pentada sem tirar de dentro. Tá se achando a rainha da foda. Então desce vodiquinha, que a menina se solta. Soca, soca, socadinha, na buceta das cocotas. Soca, soca, socadinha, na buceta das cocotas. Vem pro vale da Colômbia, tá do jeito que a novinha gosta. Vem fuder na praça d'água, tá no pique que a novinha gosta. Vem fuder no prisolão, tá do jeito que a novinha gosta. Soca, soca, soca, socadinha, na buceta das cocota, caralho! Aí, falou de putaria, eu logo pensei no DJ Nenê. Menor tá pica, caralho! Bagulho maneirão, bagulho gostosão, então manda pra elas, Nenê! Oi, oi, oi! Tcha, tcha, tcha, ha, putaria, vai, putaria, oi, oi, putaria, putaria, putaria, putaria, puta, puta, putaria. Ela joga buceta na pica, ela joga buceta na pica, ela joga buceta, buceta, vai jogando, vai, vai, vai. Putaria, putaria, já falei, ela gosta de putaria. Ela joga buceta na pica, ela joga buceta na pica, ela joga buceta na pica, buceta na buceta. Ai, caralho, ela vai jogando, vai jogando, oi. Vai jogando, jogando, no piru tu vai. Vai jogando, jogando, no piru você. Jared, calma, calma, calma. Essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Deus me livre, socorro. Na dúvida nem encosta, é o DJ Nenê. Socorro.